Fala galera, eu sou o DJ Júnior Farias e esse é mais um CD para você relembrar aquelas que marcaram. Um grande abraço a todos e vamos nessa curtir legal. Estamos apresentando DJ Júnior Farias e suas vibrações sonoras. Arrepia e faz a alegria da galera. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças e um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal. Desejo felicidades, é de coração, é pura verdade.

sou sonhado, mas sou feliz. E daí? Já se atentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque eu falo assim, falo assim. Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Só porque eu falo assim. Eu sou gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou gaguinho do brega, apaixonado por você. Eu sou Júnior Farias, pra cima garoto, arrebenta. Dança comigo, quero você. Sou gago, mamas te adoro, pode crer. Meus amigos falam, falam de mim. Sou gago, mas sou feliz. E daí? Já tentaram roubar você de mim, você de mim. Me

cuidar de você. Deixa eu cuidar de você. Não tenha medo de nada. Deixa eu cuidar de você. Você faz parte de mim. Quero estar do teu lado. Quero andar nos caminhos. Eu quero. Esse sábio que o povo gosta. Desde muito longe me deixa louca. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. DJ Júnior Farias. Seu cabelo loiro, pele de seda. Como foi gostoso eu te encontrar. Trigo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Trigo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you bring me for me, my baby. As marcantes. Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, you bring me for me, my baby. Educada e gostosa. Procuro uma menina bonita e carinhosa. Carinhosa. Seja inteligente, educada e gostosa. Pra ficar, só pra ficar, amor. Comigo assim, carinho juro não vai faltar. Só pra ficar, amor. Comigo assim, carinho juro não vai faltar. Mas se rolar, se rolar, um papo mais sério. Avaliado, rotulado, carimbado, se quiser. Se quiser, me amar. Selado, registrado, avaliado, rotulado, carimbado, se quiser. Se quiser, me amar. Se quiser, me amar. Se quiser, me amar. Se quiser, me amar. Se quiser, me amar. Vamos nessa, Júnior Farias. Pra cima, garoto. Arrebenta, manda ver e faz a curtição da galera. Procura uma menina e carinhosa. Carinhosa. Seja inteligente, educada e gostosa. Pra ficar, só pra ficar, amor. Comigo assim.

banho de sal, tomando banho de rio. Mas pode ser banho de lua. Obrigado pela sua companhia.